regalar meu coração da alegria de rever essa menina e abraçá-la e beijá-la. Diga lá, meu coração, conte as histórias das pessoas, das estradas, dessa vida. Chore essa saudade estrangulada, fale sem você, não há mais nada. Olhe bem nos olhos da morena e veja lá no fundo a luz daquele sol de primavera. Durma qual criança no seu colo, sinta o cheiro forte do teu sol. Passe a mão nos seus cabelos negros, diga um verso bem bonito e vá embora. Diga lá, meu coração, que ela está dentro do teu peito e bem guardada, e que é preciso, mais que nunca, prosseguir.